Os custos de uma cerimônia de casamento podem ser altos e nem todos os casais conseguem arcar com as despesas. Muitos desses adiam o sonho do casamento ou optam por uma cerimônia simples, casando apenas no civil. O casamento no civil é um contrato público feito por duas pessoas na presença de um juiz de paz. Ele pode ser realizado no próprio cartório, opção mais barata e indicada para quem está faltando grana. Pois não se esqueça que existem as despesas pós-casamento, como explica o economista José Eudes Genuário. Quando um casal se propõe a se unir, casar, morar junto, significa que eles estão iniciando uma nova vida, saindo da sua casa onde cada um tinha uma tranquilidade dos pais que os garantia. E, em cima disso, eles vão ter que planejar a vida deles. Se o casal ele não tem adquirido um apartamento, local para morar, eles já vão ter que ter um custo já de aluguel. E hoje o aluguel gira em torno de cerca de R$ 1.000. A pessoa tem que pensar muito bem quando for casar e promover uma festa. Depende também da família. Se a família garantir isso para eles, tudo bem. Agora, se o casal tiver que garantir isso aí, é um orçamento muito alto para você fazer uma festa. Hoje, qualquer festa de casamento gira em torno de 15 a R$ 20.000 no mínimo. Isso pode comprometer futuramente o orçamento deles, porque geralmente sobra dívida numa festa de casamento. Funciona assim, então tem que se tomar muito cuidado. O sonho de festejar o casamento com parentes e amigos pode se tornar uma grande dor de cabeça nos primeiros anos da vida em casal. Por isso, opte antes de tudo pelo planejamento familiar, para que não comece os primeiros anos de uma nova vida com grandes dívidas. Will Scaliante, para o Maringá em Dinheiro.